Controle 5490. 85490, contato, sobe nível 200, sei da Momo. Da Momo, 200. Sem restrição de altitude. Afirma, após o web, Juliette, portão 3. Após o web, direto ao portão 3, 4776. O gol no 754, desce para 2000 pés, o ajuste é o 1097. Completa a esquerda na proa 040 para interceptar o localizador. Esquerda 040, desce para 2000 pés. Autorização Hotel, reporte da Taxui Hotel, Fusterão 376. Ok, autorizado até o hotel. Possível coordenar com a torre, a gente coloca o hotel também, quando autorizar. Olá, bom dia, boa tarde, já vou na 94, alisando. 941, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 941. O Fusca era no 376, vai decolar a intercessão? Não. Ok, na hotel mantenha a posição e chame a torre 1895, o Fusca era no 376. Vai chamar 1895, hotel. Sente 1754, aguarde no centro de comunicação. Botão 3804, torre agora 11895, com pouso. 11895, obrigado, boa tarde. Do 4463, Recife, frequência 13325, secundário 1251. Hotel 54, completa final e chama a torre 18.95, com pouso. Obrigado, torre 3.95, 754. Contato radar, sobe a nível de voo 340, cê da Dael. Dael, autoriza Leda da presente ou Dael? Leda. Leda. ainda. Obrigado. Trip 5240, desce para 2000 pés, o ajuste no 097, livre LS, reposta estabilizado. 2000, livre LS, reposta estabilizado. Trip 5240. Boa tarde, controle, gol 1600, informação, Kill. Boa tarde, 1600, desce para o 050, pro de Duna. 050, Duna. Virando à direita, chamará o solo 219, o TAM 3804. Solo, Salvador, é o TAM 3804. 3804, táxi via Alfa, é poste antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o TAM 3804. Salvador, MG-6721, transfere em informação, Kilo. Homem 721, desce ao nível 060 na proa de TAP. 060, Ronda e TAP, web 6721, obrigado. Patrulha, marque com Juliette. Prossiga, marque com Juliette. Você é direto com a Astronauta, você está presente? Qual seria a proa ideal? 300. Seria 300? Sim, ativo, senhor. Gente, eu não estou recebendo a altimetria do senhor, o Papai Romeu Mike Eco Juliette. Está autorizado a proa 300 para o destino. Obrigado, amigo. Quatro Juliette, portão 62. Juliette, portão 62. Não, Mike Eco Juliette, agora eu recebo 1.200 pés. Negativo, cara. Visualizador, visual, trip 5240, completamente visual. Positivo 5240, checa o trem, completa final e torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, um bom dia, um bom serviço, até amanhã. Até. Boa, reporte antes da Juliette, 1734. E a Alfa, reporte antes da Juliette, boa, 1734. O 35666, desce ao nível 070, chegada a Mari. Dois. Afirmativo, mantendo o farol da barra, sobe até 1.000 pés. Conforme o 376 sobe o nível 190, contato radar já estabelecido. Ok, possibilidade de coordenar o nível final para BH 160. 160, ciente, está autorizado, subir ao nível 160. Ok, obrigado. Patrulha em Salvador, bom dia, passarei do 2230, transfere e sente daquilo. Petrolina. Petrolina, o 3.490. Web 6741, agora o centro, frequência 133, decimal 25, secundário 125, por voo. 133, 25, 125, 1, 6741. Segunda aeronave chamando o centro, confirme. 2230, boa tarde. Opa, passageiro 2230, chegada Amã, descida até o nível de voo 050. 050 na Amã, 2230. Vou direto TAP. Direto TAP, tá 3566, obrigado. Confirme sua indicada. 3566 com 309. 3566, eu passarei do 2230 indicada. Tá com 209, 2230. Gente, copiado. Consigo 02, manter a linha do litoral. Positivo, reporta Pitaçu. ...600, desce para 2.000 pés. O ajuste no 07, reporta estabilizado no ELE. 2.000, reportaria estabilizado, voo no 600. Salvador, 3240, 240, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. O 3566, por gentileza, reduza para 250 mais. 250 reduzindo para 3566. Controle Papa Romeo Michael Eco Juliette, zerada. Afirmativo, 045, sua visual, Michael Eco, correção, Mike Eco Juliette, por gentileza, estimado de pouso. Uno 600. Uno 600, copiado. Vai 721, desce ao, a 3000, 1-0 no meio ajuste. 3000 com esse efeito. Jeep 5490, chama Recife, frequência 12545, secundário 12685. 2542, Jeep 170. Afirmativo, até 4000, ajustado no 06. 4116, tá 3566. A critério. Ok, obrigado, 3566. Gente, no 600, completa final, checa o trem, torre, 118.95 no pouso. 1895, é isso? 1895, positivo. Obrigado, bom trabalho. Web 6721 no para 2000, o ajuste permanece no 0 no meio, livre LS e a porta estabilizada. Web 6721 copiou? 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, passaria 2230, reduza para 1909. 1909, 2230. Cinco meia meia desce para 3000 pés. Passarei 2230 descendo para 4000, ajuste no 0 no meia. 4000 no 0 no meia, 2230. Passarela 2230, agora vetor para sequenciamento, esquerda 065, limite será 2 minutos na proa após a sumiduna. Esquerda 065, 2 minutos na proa. Estabilizou no X-ray, 6721 no X. Silvio 6721, completa final, Checo 3, 2, 18, 9, 5, bom pouso. 19, 5, é. Mike Eco Juliette, a descida está a critério do comandante. O controle de esse tráfego na região que interfira. Daqui a 4 milhas está ingressando na região de informação e alerta. Considerando pouso 1600. Positivo, bom voo. 10 para 2000, 10 para 2000, reduz para 1809, está seguindo 737-800 na próxima marcador externo. Positivo, 2000, reduzindo para 3500. Boa tarde, 3144, desce ao nível 050, chegada a marcha. 050 na marcha, está mantendo mais 7. O passageiro 2230, reassume pro de Duna, descendo para 2000, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Pro de Duna para 2000, autorizado ILS 2230, passageiro. Guardião 02. Guardião 02, na escuta, sempre o tráfego para o marcador. Positivo. Salve, boa tarde, gol na 600, pousou, livrou a pista. 600, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Localizer 03566, reduzido. 03566, completa final, Checo 3, Torre 118-95, atente a tráfego na lateral do marcador externo, mantendo 400 pés em um helicóptero e não interferirá na sua aproximação. Um bom pouso. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, 3566. Farofa número 2016, avalia a cota. Zona 44, já que a descida é high speed, está autorizada a proa de Duna, descendo para 3 mil pés, ajusta no zero no meio, seu chão sobrevoando o mar. Guardião 02, visual com R2. Guardião 02, visual com campo e com aeronave acima, às 9 horas. Positivo, já está para regresso? Em uns 5 minutos, ingressarão no corredor Tango novamente. 7, temos um tráfego seguindo logo depois aí, é um Alfa Tango 72, não TR. 7 no tráfego. Livrão 600, ingresso Juliette, Portão 9. Objeto 6721, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6721. Pro 089, pronto, cópia. Salvador, Vitória, nível 360, 350, pista 90, curva à direita, saída da El, lida Eudes, controle 1208, transponda 5455, 4089. Portão 3, chame pronto, 4089. 28, desce ao nível 060, chegada Mari pro Itap. Direto Itap pro 060, gol no 322. Bom dia, Paparó, copy. Tango Índia, Papá Oscar, solo. Para copy. Cairo Lorenzo, mil pés, sistema 7, curva direita, corrida do Axé, controle 1208, transpondo 0177, o Índia Paparó. Bordo, Índia Paparó. Chameto 1895, chamou o táxi circular de 1016, Paparó. 6721, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6721. 6, decimal 25, secundário 125, decimal 1, bom voo. 133, 25, 125, 1, boa. Vai, forte, Mr. Juliette. Alfa, importante, Mr. Juliette, é o... 97, descida ao nível 050, chegada bom. 050, tá bom. Pode voar, tá bom. A critério. Zero dois no regresso. Tem um 02 no regresso? 00, desculpa. Tá no regresso ainda mantendo o sobrevoo? Ainda mantendo a posição aqui, através do tráfego. Ô Chico, chama a torre agora, 118, decimal 95, guardião 02, bom pouso. Grato, 118, 95. Juliette, portão 1. Salvador, boa tarde, Tatério 2230, Leitura Susco. 2230, reporte antes da Juliette. Tatério antes da Juliette, 2230.